305, solo 27, direito 219. 219 na direita, 033 a 5. Visão. It's under your criteria to reduce speed at Portugal 019. If you wish, you can reduce it. Confirm which speed you're going to reduce at Portugal 019. We need to, we can keep 290 knots, but we need to reduce speed 10 miles before position field. Okay, if you want, you can reduce right now, just inform the indicated speed that you're going to have. Okay, we're going to have 250 knots. Roger, the traffic behind you already has 250 knots as indicated speed, okay? Okay, so we are reducing 250 knots. Zero 019 cleared from restrictions ahead, descend to 3,000 feet, KNH 1015. Cleared 3,000 feet, KNH 1015, Portugal 019. E o 5972 está autorizado a descida para 4.000 pés, o ajuste 1015. Para 4.015 e o 5972. Salvador, Oceania 6303, Ciente Batista, solicitou Guarulhos. 6303, Ciente, um minutinho, coordenação, cópia Guarulhos, 36. 360, aguardando cópia Guarulhos 6303. 36, confirmando. Estou ativo, 360. Ciente. Xanar 6303, pronto, cópia? Prontíssimo. Xanar 6303 para Guarulhos, autorizado nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem da pistola 0, com primeira curva à direita, na saída da L, leia da B10. Controle Salvador 119.35, torre 118.6. Aciona 5005, Xanar 6303. Autorizado Guarulhos 360, Upper Whisky 50, decola da pista 10, curva direita, na fratura da El, lei da B10, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5005. Correto, chame para posicionamento, Xanar 6303. Depois para posicionamento 6303. Lá no ILS, o 1076 da Gol. Uno 076, complexo final, chame torre no 862. 86, obrigado. Go 1604, contact Recife Central Franklin 126.85. If unable, 125.45. Calling now is 610-126-85 or 125.45. Nice, thank you. Airport Gale 019, descend to 2050 and H1015, clear the last final report established on the localizer. Okay, 2050 and H1015, I'll call establish on RMS, look at 912, Portugal 09. H8 on us. Nervoso no 076. Ciente para 2015, Rio 5972. Reporte no ponto de parada 17. No 076, solo os 35, direita 219. Direita 219, no 076. Gente, é o gol 1076, Librou. Gol 1076, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette para 06, o gol na 076, obrigado. Ponto de espera do 17, o Guardião 07. O Guardião 07, ciente, inicia o táxi, faz a decolagem direto até o Pátio 3. Direto Pátio 3, muito grato, 07. Salvador, boa noite. Total 9907, com informação isso. Total 9907, aciona a identificação, a chegada é a Bonfim, descendo para 4.000 pés, ajuste 1015. Para 4.000 pés, com 1015, descendo na Bonfim. Ele vai taxiar para o Pátio 3, está ciente do seu tráfego. Atenta ao voo, prossiga no Pátio 3 sem passar por cima da aeronave. Ok, tá visual, tá, vai evitar o 07. 972, ao passar a posição do NIF, redução para aproximação. Gente, Rio 5972. Está no solo para corte, Guardião 07. O 07 ainda vai decolar? Positivo. É, decolar para Ondina. Gente, 07. Zero 09 on the ground, that's 40. Vacate, that's your right, and contact your audio, 1-1, decimal 90. 1190 to the right, report call 09. Torre Salvador, Rio 5972, final tem baixado e checado. 5972, 1015 no ajuste, 130, 89, sem pouso autorizado, 90. Cliente Rio 5972, autorizado o pouso. Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, report call 019. Libera. Libera a velocidade até pelo total. Total, seu número 1 na aproximação está livre. Cliente, número 1. O 9907 está livre da restrição e pelo pode descer a 2 mil pés, ajuste 1015. Está autorizado final a ele, tem que ser repartabilizado. Ok, com 1015, autorizado até 2 mil, repartaremos estabilizado o total. Rio aos 42, vai livrar na Golf? Afirmativo. Gente, solo 121, decimal 9, boa noite. Solo 121, decimal 9. Solo Salvador, Rio 965972, livrou na Golf. Rio 5972, táxi Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3 para o Rio 5972. Solo, Xamé 63, 13251 para posicionamento. Firmando o Oceaner 6313, chamou para o pushback? Afirmo, 6313. Autorizado, chame táxi, Oceaner 6313. Chamará para o táxi 6313. Salvador, approach control, good evening, 35515. Meia 224, Oceaner identificação, a chegada é Amanda, céu 3000 pés do Jusmi 15. Chegada Amanda, 3000 pés com PIC, 6224. 35515, Salvador approach. Passing Condi now, maintain 140. 35515, call cadence, report for descent. Change your frequency to 119.35. Any effect 119.35. I'll call you for descent. Maintain Sierra Vito Delta Avila. No, you can fly direct to Bonf to intercept the Bonf arrival. Bonf arrival, change the frequency to 119.35. Approach control, good evening, 355 and 5119.35. Roger, fly direct to Pelo now, you're under radar contact, 62 miles northeast of Salvador, VOR. Direct to Pelo, 62, confirm. Five 515, request descent. 5515, descent to 6000 feet, KNH 1015. 6000 1015. total estabilizando aí ali. Total 9907, complete sinal, chame torre 118 decimal 62. 118 decimal 62 é total. Total 9907. Estabilizado em LF. Na Galeão, para o táxi. Funcionário 6313, táxi via Índia Alfa. No ponto de espera da pista 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 5. Uma boa noite. Índia Alfa, para o ponto de espera da 10, 18, 6, 10, 5, confirma? 0 no 5, ajuste afirmativo. Obrigado. Solo Salvador, boa noite, Azul 4209, ciente da Whisky, solicito confins nível 360. Azul 4209, para confins, aguarde copy minuto. Aguardando copy, 4209. Boa noite, Salvador, boa noite, Genéia 6313, no posto de 010. Gente, o 6313, após o pouso 27 na final, ali mantém. Após o 27 na final, ali mantém 6313. Pronto, cópia, 42. Azul 4209 para Confins, autorizado nível 360, conforme a rota do plano de voo, decola da pista 10, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, transição Bridge. Controle Salvador 1, 19.35, torre 18.6, aciona 5.0.2, Azul 4209. Gente, autorizado, Confins, nível 360, rota do plano de voo, decola da 10, curva direita, saída da El, transição Leda, pós-bridge, controle em 1.9.35, torre 1.8.6, transponder 5.0.2, azul 4209. Azul 4209, correto, chame pronto para prospeccionamento. Chamará 4209. Salvador, boa noite, é o voo 1074. 1074, aguarde cópia, Guarulhos. Aguardando cópia, Guarulhos. Voo 1074, gostaria de coordenar o nível de voo 3 metros. Gente. 6313, autorizada a decolagem. 89. Autorizada a decolagem 6313. Alfa Kilo 43, 9907. Solo Gol na 074. Gol no 074, pronto, cópia? Pronto, pronto, cópia. Gol no 074 para Guarulhos, autorizado nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda e Deve. Controle Salvador 1-19, decimal 35, torre 1-8, decimal 6. Aciona 5014, gol no 074. Guarulhos 360 autorizado. Apero 50 aerobia. Decolada 1-0, primeira curva vai ser direita. Perfil da El Leda BDS. 5014 no transponder, 118 decimal 35 ao controle. Você jogou 1074. Gol no 074, chame pronto para pushback sinamento. 74. Salvador Borja, 63, 13, cruza 15 na da Euleda. 13305 para Recife, autorizado nível 330, via Peruísc 58. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 1-19, decimal 35, torre 1-8, decimal 6. Aciona 5015, TAM 3305. Correto, chame para posicionamento, então 3305. Solo Salvador, UEP 6747 para o táxi, POB 116, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Webjet 6746, confirmando o Webjet 6747, táxi via Índia Alfa. No ponto de espera da pista 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-5, uma boa noite. Índia e Alfa, no ponto de espera 118-6, 1-0-5, boa noite, obrigada.